Representando os dedos sujos. Salve o vandalismo. Tem gente que caga na tela e é chamado de artista. Representando os maloca. Então eu vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé que eu vou gastar minha colorzinha. Então vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé que eu vou gastar minha colorzinha. Vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé que eu vou gastar minha colorzinha. Vou pichar no sapatinho. Bonde da pichação, devastação até o fim. Só chegar no sapato sem ser deselegante. No bico preto fosco, mano maloca, mente brilhante. Não se espante com os mutantes que de montante invade. Um câncer que cresceu, perigo pra sociedade. Bicho solto na cidade, tamo atento com os pilantra. Se é pra ter uma paz sangrenta, nós prefere a guerra santa. Só ninja na madruga, pra subir ao 2000 truta. No silêncio tipo gato, tem morador na escuta. Sem bala pros polícia, na malícia não vacila. É certeiro o ataque dos talibã de mochila. Ninguém cochila, loucura sem remédio. Do asfalto vai fitando o ponto mais alto do prédio. Tamo na pista, os terroristas das letras. Que odeia Zé Povinho e taxista cagueta. Desculpa aí madame, se a senhora se assustou. Somos apenas uma praga que seu sistema criou. Vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé que eu vou gastar minha colorzinha. Então vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé que eu vou gastar minha colorzinha. Então vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé, gastar minha colorzinha. Vou pichar no sapatinho. Onde dá pichação? Pra nós é arte, pra sociedade não. Correr faz parte, rapaz. Eu vou sagaz na missão. Amante da pichação, nos fone tocando rap. Incomodando os bico, estico nos fat cap. Ó só prefeito, a cidade tá decorada. Invasão do escalador, o bonde da madrugada. De rolo lá tá na mão, no apetite eu não traio. Respeito o samurai que sobe pelo para-raio. A tinta fede, pra nós já é pique colônia. Voscando no arregaço, Picasso da Babilônia. Dizem que é crime, que canta apologia. Pra mim é sentimento em cada caligrafia. Dedo sujo, veloz a mil, mano como bala. Um monte na city tentando maluco. Só quem representa que escala. Escritura no beiral, fiz meu nome ter moral. E o sistema não segura essa cultura marginal. Vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé que eu vou gastar minha colorzinha. Eu vou pichar no sapatinho. Bonde da pichação, devastação até o fim. Nós é que invade pelas madrugadas. De rolo e escada, vou deixar mais um bicho. Nós é que invade pelas madrugadas. De rolo e escada, eu vou deixar mais um. Rajada na cara dos bela, baile de favela. Não sei você qual é um filho com a bela. No bong do bela, minha mente manda ela na rima. Cancela, bico de janela, tipo sentinela. Da Atena, cintela, fofoca do fela. Meu louco te choca na louca martela. Rajada na cara dos bela, baile de favela, nocivo, sequela, um filho com a bela, no bong do bela, minha mente manda ela na rima, cancela, bico de janela, tipo sentinela, da Atena, centela, fofoca do fela, meu louco te choca na louca martela. Nocivo Xomão, salve os dedos sujos, show livre, representando os malocos na rua, rap nacional, retratando a realidade, sem fantasia, muito mais que o merchan, é o peito que sente, Nocivo Xomão. DJ RM, de Chaba DJ.